milagres na sua vida vai acontecer. Se você orar, se você clamar, se você crer, Ele vai te dar vitória, te fazer um vencedor. Ele vai tirar do peito a ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai. Ele vai tirar do peito a ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai. Ele vai mostrar que é Deus na sua vida. Ele vai trazer de volta tudo que você perdeu. Ninguém pode impedir a sua vitória chegar. Ele vai tirar do peito a ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai, vai. Ele vai tirar do peito a ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai. Mostrar que é Deus na sua vida. Ele vai trazer de volta tudo que você perdeu. Ninguém pode impedir a sua vitória chegar. Ele vai tirar do peito uma ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai. Ele vai mostrar que é Deus na sua vida. Ele vai trazer de volta tudo que você perdeu. Ninguém pode a sua vitória chegar. Ele vai tirar do peito a ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai, vai. Ele vai tirar do peito a ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai. Ele vai tirar do peito a ferida, Ele vai te dar nova vida, Ele vai, vai, Ele vai.